3733, livre decolar, down no zero, vento no zero graus, com 9 nós. Afirmativo, iniciando, tá 3733. A 3259 pode voar direto à árvore. Autorizado. Autorizado, obrigado. A 3733, decolado aos 46, controle 19, destino 8, bom voo. 19-8, obrigado, senhor. Bom dia e um ótimo Natal. Salvador, bom dia. Tá 3733, decolado no Criscoto. 3733, contato radar na decolagem, sub para o nível 360 na saída da El, após lida direto bridge. Da El, após lida direto bridge, tá 3733, subindo para o 360. Foro 632, que segue o acionamento, gate número 8. 631, califere, pode parar táxi. Bota o táxi, 631. Salvador, possibilidade de voar direto, altitude, o TAN 3259. Chama agora o centro Recife 128.8 e verifica a possibilidade direto com mesmo. 288 graus, até mais, 289. Bom voo. Controle 3732, poderia voar na... 3733, perdão. Poderia voar na proa de... Brilho? Qual a coordenação do centro? 3733. Então 3733 autorizado, direto Brilho. Brilho 3733. Oxalá 63 do Nuno, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Índia, no 0 no 4, então. Clareza 1. Controle, voo no 982. Voo no 982, controle Salvador. Tem uma identificação, desça para o nível 050 na chegada máxima, altimetro no 0 no 4. 050 na máxima, voo no 982. Controle Salvador, Cascavel 72. Cascavel 72, controle Salvador, mantém o nível 180. Thank you. Salvador, bom dia, 6311, está no ponto de espera pronto, cabeceira do hotel. 6311, na linha decola da 10, vento no 00 graus com 7 nós. Linha decola da pista 10, 6311. Decolador 59, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Controle 19, 8, um bom domingo. Se for corintiano, parabéns, está 1 a 0. Eu não sou, mas o colega aqui do lado é. Não, bom dia. Identificação, fecha para o nível 060 na chegada Mari. Altímetro no 04. 060, medicatório, eu preciso. Salvador, bom dia, o Chané 6311, na sua escuta. Chané 6311, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto bridge. 360 da El, após Leda, direto bridge, 6311. No 982, de forma que estamos operando instrumentos, teto de 1.500, visibilidade de 3.000, com chuva elétrica. Dentro do 982. boa tarde. Bom dia, Ocean 6333. Ocean 6333, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Você está bem adiantado. Já foi depositado para informar a saída prevista para São Paulo? Número via? A Prezulo 10, print. Dael Leda. Ok, obrigado. A sua escuta, quando tirar a cópia? Pensei que chegar o plano, eu chamo o senhor para a cópia. Bom, obrigado, minha escuta. Chame a 319, chame o Centro Recife, 13385. Centro Recife, 13385, confirme o 6319. Chame a 319, 13325. 3325, 6319, obrigado. Controle voo 982, acho que 5 mil. Voo 982, para 2003, o ajuste 1094, autoridade LS, reporte estabilizado. 2000, 1094, na rebotagem. 595, pronto, cópia. 5595, autorizado para Ilhéus, nível 140, via Golf 677. Decola da pistão no zero, com primeiro curva direita, saída coral. Aciona 5537, controle Salvador, opera em 119, decimal 8. Sené 6250, desça para 2000, segue o tráfego a 9 milhas. É um Boeing 738 da Gol, reporte estabilizado. 2000, segue, chama estabilizado. Meia, 2000. Gol no 982, estabilizado, INS. Gol no 982, compete a aproximação final e torre 118.9. 89, boa. Subida da El Leda, após voo direto bridge, onde intercepta pelo 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5541, controle 119, decimal 8. Dado nível 360 para São Paulo, conforme rota, decolada 10, curva direita. Da El Leda bridge, após voo 16, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. 5541 é o transponder e 198 é o controle. 333, cruzamento correto, apático pronto. Boa, obrigado, mano. Which one position? Itap position. Itap, thank you, that's very nice. This is all. 982 livre, pouso não no zero, vento calmo, altímetro no zero no 4. No zero no 4, livre, pisto no zero. Pouso no 982. São e chame torre 118.9. 18.95, obrigado. Salvador e Buenas, Rocha, 6250, 2000, estabilizado. Bom dia, 6250, vento 090 graus com 3,9, altímetro no 0 no 4, reporte campo à vista. Chamaremos. Sobre o campo, poderia confirmar para o 6250? Chuva leve, principalmente na final, um pouco sobre o campo, pista molhada. Ok. Feito 2, solo 114, livre à direita, solo 121, decimal 9. 982. Solo Salvador, boa tarde, Gono 982, livrando, bom dia, livrando para o táxi. Gono 982, bom dia, táxi V Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para o 0? 05, posição. 05. Centro 62, vamos lá. Sané 6250, livre pouso no 0, vento 070 graus, 02 norte, pista molhada. Livre na 10. Salvador, Rio Gol na 3, uma de 7, uma informação, novembro, posição 1 na 1. Solo. Rio Gol na 3, uma de 7, uma informação, novembro, posição 1 na 1. Só um minuto, cópia, Gol no 397, São Paulo, prepare a Dael, Leda Bridge. Aqui aguardando o cópia, Dael, Leda Bridge, Gol, uma 3, uma de 7. Solo 17, direito no 219. Direito 219. Salvador, Xané 6250, livrando na sua. Xané 6250, táxi é direito, via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai chamar. No 397, autorizado para Congonhas, São Paulo, nível 360, Viper Zulu 16. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa direto bridge, onde intercepta o Zulu 16 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5540, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, decolador 10, saída da El, Leda, foi direto Brick, quando lá, fez o Lu, 1-6. Posso conforme. Já não viu o controle, já não falei por agora, transponde 5-5-4-0, gol 1-3-9-7. 1-3-9-7, cotejamento correto, repete quando pronto. Recordará. 2472, chama o centro Recife na frequência 1332. Suspéria 2472 a controle. 050 da 3896. Cascavel, controle. Cascavel 2896 descent 2000 feet, clean LS. Fire report established. Say again. Descent 2000 feet, QNH 10 on 4, point steps localized. I report localized at 31 96 descent 2000. Cascavel 72 ao controle. Cascavel 72 ao controle. Cascavel 72, transmissão a técnica, chame o centro na frequência na 3325. Juliette, o 6250. 6250, ingressão Juliette para o 02. 2. Do 4207, a sua identificação, a chegada bom, se desça para 4000, mantém a velocidade. Controle Salvador, bom dia, 5403, conta 90, na frente. 5403, desça para o 050 na chegada ponte. Ok, 050 na chegada ponte, 5403. Quando a proposta entrar, você vai entrar durante o período. Deixa eu manter a chegada, será o número 2 na próxima. Ok, então. Próximo, descendo para o 050, do 4207, desça até o 060. On localizer, turn 313896. Turn 3896, power 18, decimal 95. 18895, turn 3896. Sua identificação na chegada Mari e desça até o 050. Identificou a chegada Mari 050, voo 1014. Do voo 4207, desça até 4000 pés, o ajuste é 1014. Marta da Loga. Roger, turn 3896, fix reporter on the inside. I'll report runway 5, check wind. Wind 100 degrees, 100 with 0 far knots. Order. Estou em site 3896. Roger, 3896, stand by landing clearance. Stand by, 3896. Runway 3896, clear to land runway 10, wind 100, do it 04 knots. Clear to land runway 11, 3896. 10, okay. There, 10. Okay, the runway is wet. Roger, 3896. Okay, setup approved. I don't have your flight plane route. Confirm please the where you make your flight plane route. Roger, stand by to copy. Salvador, ground sun 8-0-9-3-8-9. Turn 3896, taxi via Alpha, Juliet to gate 06. Alpha Juliet, gate 2, sun 8-0-3-8-9. Roger, expected to copy, whiskey. No 397? No 1-1-3 deu para esperar táxi? Quanto táxi? Ok, whiskey, stand by. To taxi. We don't have your flight plan. Stand by. To copy and taxi. Passando, 7, Oscar Mike, prossiga para o controle. Jet, Oscar Mike, ao controle. Gente, confirme o destino, o POB e o tipo de equipamento. Jet, Oscar Mike, confirme a pro ideal para o Mike, ao controle. Mantenha 1.500 pés pelo corredor, ingresse no corredor Interlagos e confirme a prioridade para o destino, assim que possível, estimado para o pouso. E acione o código 0224. No 397, táxi via Bate 1 em Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 013. Ok, Bate 1, bom dia, ponto de espera 2.5.3, eu vou na 397, obrigado. Go ahead, November 801, with Chris. Mantenha 1.500 pés. Whisky. November 801, Whisky clear to Sierra Bravo, Charlie November, Caldas Novas, flight level 400 via Upper Zulu 16. Correction, Upper Zulu 17. Takeoff runway 10, after takeoff turn right, Arbor, Departure, Alpha Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, and Elefa transition, Echo Lima Echo Foxtrot Alpha. Score code 5555, Salvador approach 119.8. Roger, just confirm Upper Zulu 17. After takeoff, Upper Zulu 17 is your route. Read back correct, you are budget for taxi. Gente, confirme o destino. Confirme 02 abaixo. E só confirmar, é Papatango, Índia, Zulu, Fox ou Papazupá? A gente vai manter 1.500 pés, não recebo o transponder. E acione o 0225. Leme 1140, confirme o Nico Pelo 250 e transponder 5544. 250, 5544, chamativo. Seja muito claro, faz quando pronto. Valeu. Tem que inicialmente vai manter o corredor entelado, aguardando direto, aguardando para a direta de. Yamaha 4207. 4207, completa a aproximação final e 2-6895. Já está, tem que provar daqui a pouco. Trip 5403, redução para 1809. Tentando redução, trip 5403. Voo 90194, descendo para 2000, reporte estabilizado localizador. 2000, reporte estabilizado localizador, 9014. 24207. Zulu Fox, ainda não recebo o equipamento, tá mantendo aqui a altitude no 1500 pés? Afirmativo, 1500 pés de trabalho. E tá passando agora exatamente pra ver se... Tá meio da manhã de altitude. Sim, então cheque o equipamento. Ok. The taxi called the Tower 1 and it is 95. Just confirm a route is Upper Zulu 17 after Fox Romeo Mike and then Upper Zulu 18 until Lima Uniform Zulu after direct call the service. Roger. Choose start the taxi, Tower 118 small 95. Solo, bom dia, Oceané 6333, posição 9, pushback acionamento. Gente, grato. O gol no 397, decolou os 37, chame o controle em 1998. Canal de 8, boa. November 8001, Whiskwick, taxi approved via Oscar, report to enter runway 17. E seguirá o tráfego à frente a 6 milhas, é um Boeing 738 da Gol. Taxi, torre no noite, decimal 95. Onde jogou uma 397, passa 2000, da El Leda. Uma 397, bom dia, contato radar, vocês foram 360 na saída da El. 360 da El, gol 397. No localizador, gol 104. 104, complete a aproximação final, torre, ou noite, espanha 95. Torre 7895, no 04. Azul 5196 está autorizado voar. Salve Salvador, bom dia, Gono 983, paciente da Oscar para Guarulhos. Gono 983, bom dia, Oscar confere, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, decolada 10, com primeira curva direita, saída da El Leda, após voo direto bridge, intercepta Perzulu 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5531 no controle 119.8. Gente, mas se eu não receber o transponder, será ter que retornar para a Vera. Paris agora. Take Lima, Lima report to proceed X. 93, correta, pode quando pronto. Valeu. Faça 3 por signalista para 2000 e complete a aproximação final e torre com a noite de 195. Ok, prossegue a aproximação, quando lá, torre 119.95, tipo 5403. Azul 4207, solos 40, livre à direita, agilizando o táxi via pista e chame o solo 12219. Direita 219, azul 4207. 0070, 070, confirmado à direita. Gente, o senhor só vai direto da Caju se eu checar o transponder. Caso não receba o transponder, irá retornar para fazer o check. Ok, até mais. Gol no 014, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 05 nós. Livre pouso para o gol no 014, cabeceira 10. Bom dia, táxi Zé Alfa, repórter da Juliette. Repórter da Juliette, para 207. Lima, Lima Alfa, informação custa Oscar, prossiga. De áudio saída para o Lima, Lima Alfa. Lima Alfa, por gentileza, quantas milhas se afasta? Lima Lima Alfa, autorizado para Sierra India Zulu Alfa, nível 035, decolado 17, com primeira curva direita, restrito 1 no meu pé, corredor axé. Aciona 5525, controle 119.8. Recebo geralmente os aeronaves aí nessa região a partir de 700 pés. Se não me informou 1.500, será reportado que está sem o equipamento transponder devido a essa região do CPR de Salvador ser compulsório uso mesmo, ok? Tá, tá ok. Eu vou checar, mas a informação que eu tenho aqui é que ele está funcionando. Ele tem um sistema de teste, de auto-teste aqui e está dando ok. Foi repartindo a Juliette. Alfa vai reportar, está Juliette, voo no 04. Puxa, né, 33, está no portão 9, inicia de imediato pushback. Acima disso. Está livre, chame táxi, chame 333. Obrigado. And, Salvador Ground, November 01, Whiskey Whiskey, Lima. Yeah, Whiskey Whiskey, hold position on taxi Lima, ok? Stand by. Roger, hold position, taxi Lima, 1, Whiskey Whiskey. Mike Echo Delta, ajuste no 013. Táxi via Oscar, reporte ingresso no 7. 050. Mário, 50260. 1397, chame o centro Recife na frequência 133.25. Recife 3325, obrigado, vou na 397. 3, parte principal, segunda direita, via Índia Alfa, com a esfera torre 118.95. A última entrou no 0, no 3, padrão, tem um bom voo e bom dia, o trip 5595. 595, que vai iniciar, via Índia Alfa, no ponto esfera torre 118.95. 595. Dia Zulu, ponto confirmando, estimado para o pouso é 1440. Afirma. Na radial de saída 0065, é isso? Radial Lima Lima Alfa 035. 540, 1540, ainda não foi. 1540, copiar. Obrigado. Tá linda, coluna 7, vento 140 graus 05 nós. Controle 119 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. 9. Direita atento da Alfa, 1219, uma boa trip 5403. Seu Lima Lima Alfa receber aqui apenas plano visual, ok? Vai solicitar planinha, que é isso? Salvador, muito bom dia, trip 5403. Trip 5403, observe a passagem da Embraer da...